pensas ainda em mim. Não choremos a vida passada, porque todo romance tem fim. Teu olhar, quando vejo cair no meu, o que sinto não posso dizer-te, porque minha voz na garganta morreu. Hoje em dia eu vivo sozinho, recordando o calor que te dei. Ao invés de saudade ou carinho, tenho horror em lembrar que te amei. Se ainda falo na antiga promessa que tua boca tremendo dizia, é que nunca supus que hoje em dia se esquecesse um amor tão depressa. Guarda bem na lembrança e no ouvido o que penso ao lembrar-me de ti. Não recordo teu beijo fanado e esquecido, nem lamento este amor que perdi. Porque minha voz na garganta morreu.